Boa tarde, ônibus 27. Boa tarde, ônibus 27, prossiga. Tango Tango, autorizado o cruzamento da 1735 ao estação da frequência aí, via Tango Tango. Prontos ao 200, autorização a centena, cruzando no momento 130 de fuga, Ronaldo 2640, indica Tango para pouso em Brumino do Lago. E aí, poderia confirmar a radial distância de Salvador? No momento está na 065 com 45 minutos. Ok, tem condição de apurar a posição Pelô no momento para chegada Bonf? Positivo, está presente Pelô, chegada Bonf, posição 27. 27, desça para 4.000 pés com 1.018. Para 4.000 pés com 1.018, ouvindo 27. Número 5 no solo 240, chame o solo 21 do Simão 9. 209, ó. Rotatória, certo. O trip 5488 está autorizado, ele é X3 da pista 10, informa passando o dono, é estabilizado. Estaremos passando, quando estiver estabilizado na LS, X3 para 190, trip 548. Mike Eco Delta, informa passando Itapuã. Ok, desça para 500 pés e chame torre no 2316. Mike Eco Delta, atualizando o cruzamento da sinal da 10, já pode tirando base para a posição 97, Mike Eco Delta. Condição de fazer base curta, Mike Eco Delta. Condição de fazer Mike Condição de fazer base curta, Mike Eco Delta. Costa Delta Gente, base curta então, vento no 50 graus, 09, já pode baixar de travado, Mike Eco Delta. Delta vai passar, Delta, baixa de travado. Passo 220 para o 50, tem a Tango. 4206, boa tarde. Vai fazer a chegada a Mari, descendo ao nível 050. Reduz a velocidade para 259. Mari 050 está reduzindo agora, 250 para 2AZ. Quebec Serra, duas vezes para a rotatória visual com o campo. Chame torre no 2.6 aqui, Quebec Serra. Obrigado, senhor. Salvador passando o quilo, Quebec Serra. Do Quebec Serra, que nem a 1.08. Vento no 50 graus, 1.09 para cheque, puxando a aproximação, reposta na curta final, informo que tem Sikorsky para pouso na cabeceira 1.07 e está agora no momento vindo o farol de Itapuã. Informo que vai ser o número 2 para pouso que no Quebec Serra. Gente, como número 2 para pouso na 1.07, Serra. Localizou, localizador, X-Ray da 1.0, tempo 5.4.8, Salvador. Ok, chame torre agora, 1.8, decimal 6, então boa tarde. 1.8, decimal 6, boa tarde, tempo 5.4.8. Salvador, muito boa tarde, trip 5488, estabilizado no final LS X-Way, dá 1.0 Salvador. Trip 5488, mais na aproximação, vento 1.600.009, aposta externa baixada e travada. Passaremos externa baixada e travada, trip 5488. Mike Eco Delta, de pouso, pista no 7, vento 1.600.009. Solo trip 5241, pushback acionamento do terminal de cargas. 5241 autorizado para o tiver acionamento, chame para o táxi. Chamarei para o táxi 5241. Sim, a gente vai que agora eu pouso, pistão 7, dentro no 60 caso 09. Mas o Ecoquilo está ajustando o contato para o outro extremo da cidade do aeroporto. Gente, como é que é o Ecoquilo? 4:10, alternativa Galeão. Sono 399, autorizado type via Pascal, Indian, ponto 0, chama torre 18, decimal 6. Mas do céu, cima, turma 018. Equipate parte Índia, ponto 0, 861, 399. Está passando o marcador externo para evitar pouso simultâneo. Reporte interceptando a final da nossa 7, que é o Quebec Serra. Gente, reportará, Serra. IP5488, informa o tráfico. Um Bravo November 2 Bravo, mantendo espera a 3 milhas da cabeça da nossa 7, não vai ter frio com essa aproximação. Não, tranquilo, tá com ele aqui no TCAS. 35488. Na escuta? Mike, é Coquilo na escuta? Observe agora um helicóptero que vem ingressando no pátio 4. Mike, é Codelta no solo, as 4-5. Autorizado livre a pista. Pátio 4 está sendo a frequência livre. Tente para o helicóptero fazendo girurgia de manutenção no mesmo. Informar quantas milhas de mar se encontra? Entra no 160 graus, 109. Gente, depois 10, 35488. 3 na aproximação, reduz para 259. 10-4, atrás. Faz feedback. Vai guardar o feedback. Afirmativo. Então está autorizado para o Edduna na presente, Olympus 27. Livre LS, X-Fan, foco estabilizado. Olympus 27 da presente, por onde Duna está livre do ILS, reportará a estabilidade. Salvador, Web 6720, muito boa tarde, transfere. Boa tarde, Web 6720, vai fazer a chegada BONF, desça para 070, ajuste Salvador 1018, poderia informar quantas milhas de Alagoinhas? Agora está 23 milhas de Alagoinhas, acima da posição Adolf. Gente, vai reduzir para 250 nós, Web 6720, operação não radar. Redo 250 para 7070, Web 6720. Após intercepta a Arbor 52, 4 anos da trip. Guardião 02. 02, prossiga. Guardião, boa tarde, decolou para o departamento de polícia técnica por um armamento de, da localidade mais grande na ilha de Itaparica. Vai fazer toque naquele local e posteriormente retorna para a trip. Gente, 02, frequência livre para cruzamento da Bahia, reporte somente para o regresso. Livre, é procurado o cruzamento, o retorno, para a função de 02. 27, quantas milhas de Duna? 19 milhas de Duna. Duna autorizada, decolagem, pistão no 0, vento no 70 graus no 09. Esse ano não, no 0399. Paulo 5488, boa tarde. 5488, muito boa tarde. Prossegue DAPS via Alfa Kilo, pátio 3, posição 03. Gente, Alfa Kilo, pátio 3, posição 03. 5488. Pátio. Autorizado em 10 no pátio 5, estou na frequência livre, está passando o Kilo Quebec. casa para poder botar 223, vamos. Passarei do 2231, a informação é tanto, só tempo. 241. A linha mantém pitona 0, tempo 5241. A linha e mantém nono 0, 5241. Vamos 299, decolar 249, chame o controle 120, decima 8. Chama 208, obrigado. Roda 120 com curva esquerda. Saída Momo, após direto via Whisky 42. Controle 120.8, transponda 5005. Pesado 200 para a barreira. Decolada 10, curva esquerda na Momo, após Whisky 42. Conta de saída 120.8 e o transponda 5005. Passa a ver 2231. Batalha 2231, no transponda 5005. Chama pronto para o tiver acionamento. Camará, passa dentro. Cruzando 70 por 50, azul 4206. Sente, quantas viras de etapa? 10. Sente. Azul 4206, reduz para 210 nós. 210, reduzindo para 206. Controle Salvador, boa tarde, eu sou 3190. Perdeu o contato com o centro, está passando 210, transfere. 3190, ciente, vai fazer a chegada Mari, descendo ao nível 080. Poderia informar quantas milhas de Mari você encontra? 45. Ciente, reduz o velocidade para 259, é o número 5 na aproximação. Ativo. 241, decolado 5, não chame controle, 208. 208, 5241, obrigado. Você continua 1018? 1018 permanece. Controle de Salvador, 5241 da Trip, transfere. 5241, vai fazer a chegada, a subida Arbor, subindo ao 200. Subindo ao 200, está cumprindo a cheia aqui, o senhor vai manter 1000 pés até o farol de Itapuã, após voa Arbor. Coordenado. Ciente, o 5241, então 1000 pés no axé. Muitíssimo obrigado, senhor. Fala passando farol da barra, 5241. Farol da barra será informado, 5241. Solo Salvador, Trip 5219, para pushback acionamento. Trip 5219, autorizado pushback acionamento, chame pronto o táxi. Demora 5219. 27, quantas milhas de Duna? Já está em Duna, Olympus 27. Covando para interceptar o lock. Gente. Azul 4206, quantas milhas de Duna? Agora 10 milhas de Duna, tá? Com 210. Ciente, 4206, lista para 2000, livre LS, reduz para 180 nós. 2000, com LS autorizado, 180, reduzindo para 206. 729. A gente está com um problema na aeronave, vai ser necessário retornar ao FIGA. Gol 395, desça para 3 mil pés, agora 1018. 3 mil pés, 1018, Objeto 6720, desça para 4 mil pés, quantas milhas de bonfe? Agora 11 milhas para bonfe, né? A gente reduz para 210 nós, o 6720. 210 reduzindo para 4 mil, 6720. Ele poderia confirmar o aeroporto? Por agora. Chegou a cópia. Cuidado no lock 27. Chame torre no 86. Para o fator 27 Olympus 27. 118.612. 112 Olympus 27. Mandou, muito boa tarde, é o Olympus 27, a final X-Ray da pista 10, com o trem baixo checado, passando externo. Olympus 27, sente, trem baixado e travado, vento 160 graus, 10, nós, tem pouso livre, pista 10, Olympus 27. Tem pouso na pista 10 para o Olympus 27. Informa passando etapa. Informar quando passar etapa, travado, é 4 mil. Foi apresentado aos 45 dessa, aos 55 já estava mesmo, já estava no lugar. Sim, se deixa que a conhece, ainda não encontra no sistema. Entrou no Salvador? 5241 da Trip. O senhor deve já estar observando aí duas aeronaves na aproximação para Salvador, uma se aproximando de Dona, outra se aproximando de Itap. Afirmativo, o senhor tem referências visuais e TQS. Graças a Deus. Solo Trip 5219, está pronto para o táxi com 3 horas e 50 de autonomia, 49 no POB e alterna Montes Claros. Trip 5219, apenas confirme 40 a bordo. 49. Cliente, grado, autorizado táxi via Pátio Uno, Índia, ponte espera, chame torre, 118 decimal 6, ajuste de altímetro 1008. Ok, vai iniciar o táxi via Índia Alfa e no ponto de espera chama na torre, 186-529. Só meia. Obrigado, boa tarde. Solo Salvador, muito boa tarde, Trip 5495. 206, dura visual. 206, continue aproximação no zero, vento 170 graus com 8 nós, informarei pista livre 4206. Na sua escuta, 4206. 415. Guardando cópia de autorização, Trip 5415. Eu vou 1.0.7.08 para pushback, acionamento. Gol no 80. Gol no 077, autorizado pushback. Acionamento, são prontos, táxi. Voltará para o táxi. Paulo, papapá, Lima, papamãe. Prossiga, Lima, papamãe. Eu fui conversado com o IF e realmente foi apresentado, senhora. Tinha uma discussão. E aí, Lima, papamãe, que já chegou no sistema, é Salvador-Salvador, decola da 107, comprou a do litoral noroeste até 10 milhas. O controle 120 decimal 8, transponder 0156. 0156-120-8, 10 milhas fora de Salvador, noroeste, controla decolagem de noroeste. Gente, não vou falar mais, apenas confirme pessoas a bordo e faixa. 04, parte da baixa. Gente, o Olympus 27 libera a direita, táxi via Alfa, reporte na delta para cruzamento da pista 1-0. O Olympus 27. Olympus 27 vai liberar na alfa, para táxi via Alfa, reporte na delta para cruzamento. Torre Salvador, muito boa tarde, o Trip 5219. 5219, centro do tráfego, mantém um ponto de espera, dono zero. atmosfera 10521. Prossiga. Direcionamento, reporte táxi Lima, Papa Mike. O azul 4206, pista livre, o vento 160 graus, uma dúzia nossa, tem pouso autorizado, pista no zero. Pista no zero com pouso autorizado, azul 4206. Afirmativo, quantas milhas de Salvador? 8 milhas, a quando quiser, pronto. Ok, então já livre de tráfego. Autorizado ascensão 200-5241. Qual seria a proa ideal para Monte Claro? Ascensão para 200. Proa é a vertical de Duna, bom, 395. 395, Torre Salvador, no 8-6-6. 8-6, boa tarde. 5-2-1. Correto. Ok, vou coordenar com o centro aqui, uma proa direto para o senhor. Muito obrigado, então. Muito obrigado, meu Deus. Vou botar o procedimento 6720. 6702, meu pés livre LS, 1018, permanece ajuste. Toma aí, estabilidade, 1018. Uma milha e meia de lembrança. 395, continue a aproximação, guarde pista livre. O vento 160 graus com uma dúzia nós. Temos a aeronave alinhando para a decolagem da pista 10. Aguarde autorização de pouso, o voo 1395. Aguardando, pronto. Sim, confirmação plena. Voo 1077, autorizado o táxi via Pátio Índia, com espera, chama torre 118, decimal meia. Ajuste altímetro 1018. Taxi a parte, o Índia, ponto espera da 10, 2186, brincando, boa tarde. São 3217, fica atento ao Boeing da Gol, que passará a retaguarda. Após autorizar o feedback, tome o ponto táxi. Na carga, após passar de voo, autorizar, chamar a táxi 3217. Comando da Delta, mais também da pista 10. Em condições de efetuar o cruzamento imediato? Cruzamento imediato, pelo 1037. Autorizado, imediato. 3190? 3190 inicialmente 050, estamos na aeronave da Trip, subindo aí para 4000 no, perto da ilha de Taparica. Ah, ok, está monitorando. 219, livre decolagem 10. Está iniciando 5219. Opa. É 6720, informe passando o dono estabilizado. Vamos marechar. Prossiga, objeto 729. A autorização emitida anteriormente está valendo ainda, cara? Afirmo, objeto 729. Solicita acionar na posição para desse equipamento e posterior feedback do objeto 729. Nave 5729, ciente do estacionamento, estamos pronto para o feedback. Chamará para o feedback, 729. Proa de retom, autorizado pelo Centro Recife. Proa de retom, Centro Recife, obrigado. Muito obrigado pela colaboração. Bom, é. Vai passar a dona 6720. 6720, chame torre, Nuno, 8-6-6. 8-6, até logo mais, obrigado. Salvador, muito boa tarde, Avenida 720. Passou Duna com o campo à vista e o trem chegado. Continua a aproximação número 2 para pouso no zero, vento no 50 graus, uma dúzia nós, informarei pista livre, Webjet 6720. Aguardando base da camada 2400 já. Sete. Pista livre até o ponto de espera da 7 Lima, Papa Mike. Salvador, boa tarde, voo 1077, ponto espera da 10, pronto. Ciente, terá condições de decolar quando estão logo liberada a pista? Afirmativo. A Lima tem, preparando-se para decolar quando estão logo liberada a pista. A Lima tem 10, voo 1077. Box 14 para processo, né? Caçarés 2231, aguardo o feedback. Ciente. Sério 2231, autorizado por feedback, chama para o táxi. Autorizado por feedback, chama para o táxi, passa dentro. Comprou a Nordeste, acuse fora do solo, vento 160 graus, com uma dúzia nós, Lima, Papa Mike. Lima, Papa Mike. Fono 395, seu solo 04, libere a direita, chame solo, frequência 1219. 1219, gol, grande. 925, informação estando, é o helicóptero. Informação estando, aguardando. Papa Mike fora do solo. Sente, mantendo para o Nordeste, aguarde transferência de comunicações, sua decolagem foi o 04. Lima Papa Mike aguarda para transferência. Voo no 077, vento 170, uma dúzia 9, livre decolagem, pista no 0, voo no 077. Autorizado decolagem no 0, voo no 077. No uniforme, 60 milhas fora ou cruzando nível 120, 5241. 4, 1, reporta lá. 60 milhas fora, 1, 2. O nosso teste perdeu 71, 3 e 15 até na guarda. Dois, Guarulhos. Copia? Copia, sessão para o ataque. Cliente, 3217, autorizado o táxi via parte 1, no Índia, ponto espera, chama a torre 118, decimal 6. Ajuste o altímetro no 018, bom voo. Aqui, 186, bom voo, obrigado. Estamos 0, grato, 2-0. Papa Mike, transfere agora o controle, frequência 1208, Lima Papa Mike. 208, Lima Papa Mike. No 077, decolou 06, chame controle 1208, uma boa tarde. 208, boa tarde. Salvador, boa tarde, vou no 077. 1077, suba ao nível 360 na saída da El. Saída da El, sessão 360, vou no 077. Controle Salvador, papapá, Lima, Papa Mike. Lima, Papa Mike, prossiga. Vai prosseguir com o Nordeste aqui, mantendo 10 milhas afastado de Salvador. Quantas milhas? 1-0. Ok, Lima Papa Mike, na minha escuta. Vai reportar para o regresso depois do procedimento. Estabilizado, visual com campo 3190. 3190, chame torre no noite, decimal 6. Chama a torre, graça, uma boa noite. O controle 120, decimal 8, transpondo 250, 15. Este 360 para Brasília, decola da 110 com curva, da 10 com curva à direita, Up Zulu 17, a saída é Lefla. O controle 120, decimal 8, o transpondo é 5015. Bola 925, a saída é Arbor, Elefa. Arbor, transição Elefa, gol 1-0, 1-9-2-5. Bola 925, atendimento correto, então, futebol e acionamento. Chamará gol 9. Falou, Salvador, boa tarde, gente, 6720, Librana. Web 6720, autorizado o táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6720. Contra 95, antes da Juliette, na Alfa. Bono 395, mantém a posição antes do Juliette. Mantém a posição na Alfa antes do Juliette. 71 da Trip, 48 milhas de Salvador, contato radar, continue subida ao 200 na minha escuta. 200. Tá aqui. Passagem 2231 no 35 a bordo? 555.